como tínhamos indicado, já conto com a presença do professor Carlos Carvalheira, o diretor do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, e também Artur Abreu, que também integra a direção do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Tudo isto então para falarmos de coisas importantes e bonitas, nomeadamente a festa da primavera. Professor Carlos Carvalheira, está por aí a segunda edição desta festa da primavera e com ela muitas iniciativas. Bom dia. Ora, bom dia à Liliana, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova. É um gosto, um prazer poder estar aqui novamente a falar para a Liliana e para todos os ouvintes que neste momento nos estão a ouvir. De facto, assim é. É mais uma atividade, é a segunda edição, da qual, a qual nós chamamos AEOH A Florir, Festa da Primavera. É um conjunto de atividades que pretende assinalar, em primeiro lugar, também a primavera, naturalmente, mas importa aqui referir que esta é uma atividade que tem como objetivo fazer um assinalar de uma ação de sensibilização a nível ambiental. A nível ambiental, nós podemos incutir nos nossos jovens que todos nós temos que ter um olhar diferente para tudo aquilo que nos rodeia. E é na escola que se possa promover essas boas práticas, essas boas atitudes relativamente a esta preocupação constante sobre o nosso ambiente. Depois as crianças e jovens depois terão maior facilidade de levar essa mensagem, não é? Para casa. Esse certamente o objetivo. Certo. Naturalmente, esta festa da primavera AEOH Florir resultou de uma iniciativa que começámos no ano passado. Como disse a Liliana, e bem, já é a segunda edição. O ano passado até contaram com a presença do Sr. Ministro da Educação. Exatamente, que veio inaugurar alguns passos que nós temos na escola sede, mas essencialmente serve também, porque esta iniciativa resultou dos trágicos acontecimentos que tivemos no dia 15 de outubro. São 15 momentos nossos que temos durante estes 3 dias e pretende envolver toda a comunidade. A comunidade de pais, encarregados de educação, associações de pais, a própria Rádio Boa Nova, que vai estar connosco numa parceria fantástica, a BLC3, a Câmara Municipal, que nos dá um grande contributo financeiro para ajudar a custear a realização desta atividade. É exatamente o grande objetivo, sensibilizar toda a comunidade. E ainda que só estejamos na segunda edição, percebe-se que este também é um momento de afirmação da própria escola. Temos o desfile de carnaval, que acaba por ser uma das principais iniciativas, mas esta festa da primavera também já tem ali conquistado lugar no seio da comunidade educativa. Sim, resultou muito bem. No ano passado foi extremamente positivo e esta é uma das grandes atividades que nós temos no nosso plano anual de atividades, no plano que é aprovado no início do ano, e pretende exatamente isso, envolver todo o agrupamento, envolver toda a comunidade. Portanto, todas as escolas do Norte a Sul do Conselho, todas estão envolvidas, não é? Exatamente, e há uma panóplia de atividades muito diversificada e que serve essencialmente isto. Primeiro objetivo, ideia essencial desta grande atividade, fazer uma ação de sensibilização a nível ambiental. A nível ambiental. Ou seja, incutir nos nossos jovens uma nova mentalidade, uma nova visão, uma nova forma de encararmos o ambiente. Porque as coisas estão-se a alterar, não é? Parecia que era só no futuro que vinham as alterações climáticas. O que é certo é que elas estão presentes. Exatamente. E deixe-me só aqui dizer 2 ou 3 coisitas muito simples. Nós devemos ter, e a escola tem como objetivo principal, esta grande preocupação pela defesa do ambiente. Nós até temos uma frase que diz: no AEOH o ambiente é tratado de forma diferente. E é nesta perspectiva que nós, em janeiro, decidimos eliminar a venda de garrafas de plástico no agrupamento. E exemplo disso, e nós olhamos e para a comunicação social, para as notícias que vamos vendo, ouvindo, lendo e vendo, foi encontrada, por exemplo, uma baleia morta com 40 quilos de plástico que tinha ingerido. E, portanto, a causa da sua morte foi o facto de, no mar, ter ingerido aqueles 40 quilos de plástico. Portanto, são realidades completamente que nós temos que alertar os nossos jovens para realidades diferentes e para uma nova visão, para uma nova ação que todos nós temos que ter relativamente a tudo aquilo que nos circunda, naturalmente. Porque andar na escola não é só aprender o que vem nos livros, exatamente, certo? Exatamente. Professor Artur, seja também muito bem-vindo à Rádio Boa Nova. Há instantes o professor Carvalheira falava de 15 momentos importantes, se calhar era importante também destacarmos, e não sendo muito maçadores, mas o que é que são esses 15 momentos e algumas das principais iniciativas? É difícil destacar, e isso permite-me voltar um bocadinho atrás a uma pergunta que a Liliana já fez ao meu colega Carlos Carvalheira, e que tem a ver um pouco com a gênese e a transversalidade desta festa da primavera. Ela, de facto, nasceu sob o número 15, porque pretendia relembrar este número fatídico a que o Conselho de Óbito Hospital vai estar associado para sempre. E foi pensada, a primeira vez que o Carlos Carvalho, diretor do agrupamento, pensou neste momento, pensou em dividi-lo por 3 dias e em cada dia haver 5 momentos, que daria os 15, espalhados ao longo do dia, às 10h30, às 12h30, 14h30, 18h30 e 20h30. E ao lançar a ideia, isto de facto teve uma adesão tal da comunidade educativa que estes 15 momentos rapidamente se multiplicaram por 45 ou 50 ou 70, porque todos os departamentos, todos os grupos disciplinares, todas as turmas começaram a contribuir com ideias para preencher esta festa da primavera. Foi de facto uma atividade feliz na forma como foi concebida e que mereceu imediatamente a adesão de todos. Portanto, estando ela 15 momentos, mas a multiplicar por todas ela estruturada as ainda nesses 15 momentos, 5 por dia, a verdade é que ao longo de cada um desses momentos, que é assinalado por uma hora, não é? 10h30, por exemplo, decorre uma multiplicidade de atividades. E ao longo do dia, portanto, são muito mais do que 5, são 15, 20 em cada dia. Algumas podem até não estar exatamente naquela hora, mas a que interessa é a ideia. E também falou há pouco da questão de uma atividade que já temos e que também é de alguma forma transversal, que é o desfile de carnaval. O desfile de carnaval está muito circunscrito e tem uma adesão de 100% das turmas do pré-escolar e do primeiro ciclo. E tem também a participação, este ano foram cerca de 200 alunos do segundo ciclo, sempre esteve aberta. Mas uma atividade que abranja não só todos os níveis de ensino, mas também todas as escolas e portanto seja transversal, tanto horizontalmente, porque apanha todas as escolas, como verticalmente, porque vai do pré-escolar à secundária, é de facto esta festa da primavera que se está a assumir, apesar de estar no seu segundo ano apenas, não tenho dúvida que vai se assumir como o grande momento anual do agrupamento, porque tem a participação de todos os grupos, claro, de todos os alunos, de todos os professores. Claro, era exatamente isso que eu também me referia, porque de facto noto que, ainda que seja só na segunda edição, mas já tem um lugar forte no seio de toda a comunidade educativa. Do vasto programa que tenho em mãos, que vocês também têm partilhado, alguns que também, quer dizer, todos são importantes, mas há alguns que mereçam um apontamento em particular. Claro que sim. O importante é falar na globalidade de todas as atividades. E aqui referir esta preocupação socioambiental. E temos, naturalmente, também a plantação de árvores, que, no nosso entender, é a essência, é uma das essências principais do grande programa. Paralelamente a todos estes colóquios, a todas estas atividades, temos a inauguração de dois auditórios, um na Escola da Cordinha e outro na Escola de Lagares. Era um desejo antigo das escolas da Cordinha e de Lagares podermos ter um espaço onde possamos fazer um conjunto de atividades para os nossos jovens. É um colóquio com 60 lugares sentados e, portanto, vai ser inaugurado na próxima sexta-feira. Paralelamente a isso, há, naturalmente, seminários, colóquios, ações desportivas, eu sei lá, a edição do nosso jornal para todo o agrupamento em papel reciclado e que todo o seu conteúdo está virado para ações de caráter ambiental, para notícias de caráter ambiental. Temos também almoços verdes, digamos assim, em todas as cantinas. Temos convívios, temos música, temos teatro, temos, eu sei lá, é uma panóplia de atividades que no seu todo fazem desta grande atividade uma atividade do agrupamento. A grande atividade do agrupamento é dinamizada nestes três dias, onde há, naturalmente, a envolvência dos professores, dos alunos, dos pais, de toda a comunidade. E devo dizer, e porque me chama aqui um bocadinho a atenção, este desfile de chapéus e colares de Páscoa, porque eu lá por casa também tive que ajudar a preparar um chapéu para este desfile que vai acontecer no dia 3 de abril, portanto, no âmbito da disciplina de inglês. Certo, eu chamava a atenção para todos os pais, comunidade, não só os pais em que é a Rádio Educação, mas para os ouvintes da Rádio Boa Nova, que possam ir à nossa página de Facebook ou ao nosso site do agrupamento e ver e observar a enorme diversidade de atividades que estão lá plasmadas. E, portanto, e também, naturalmente, apelar a que participem naquelas atividades em que, especialmente às 6:30, às 8:30, temos aqui um concerto no pavilhão, nos bombeiros voluntários aqui de Oliveira do Hospital, às 8:30, na próxima quarta-feira, um concerto promovido pelos nossos alunos do Conservatório de Música de Ceia, naturalmente, no âmbito do ensino articulado. Temos colóquios às 6:30 na Caixa de Crédito Agrícola, assim como nas escolas de Lagares, Cordinha e Ponte. Temos uma caminhada na quinta-feira às 8:30 da noite. Eu sei lá, são tantas as atividades e as iniciativas. Disse o professor Carlos Carvalheiro, diretor do agrupamento, a Rádio Boa Nova também é parceira, seja na divulgação, seja também até na participação, pelo menos em dois momentos de modo particular. O colóquio Juntos Superamos, que acontece logo no primeiro dia às 18:30, também com a participação das psicólogas do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Também o professor Carvalheiro a desafiar a Rádio Boa Nova para este colóquio, esta iniciativa em que queremos mostrar como é possível superar daquilo que aconteceu ao concelho. Nunca podemos dissociar, naturalmente, esta festa daquilo que se passou no dia 15 de outubro. Ela vem na sequência de todos estes trágicos acontecimentos que aconteceram nesse dia. E porque entendemos que é quando do aniversário da Rádio Boa Nova houve uma atividade muito emblemática, muito sensível, entendemos poder englobar e fazer na quarta-feira às 6:30 com as nossas psicólogas, naturalmente, fazermos uma outra atividade. E apelando, nós temos que ver isto também pelo lado positivo. Nós temos que ser positivos e temos que pensar que daqui para a frente temos que fazer todos, dar as mãos todos e podermos ajudar a construir um concelho melhor e consciencializarmos-nos a todos que temos que ter outra atitude e outra prática. E é nessa perspectiva que, em conjunto com a Rádio Boa Nova ou com outras instituições, associações, podermos promover e divulgar essas boas práticas e alterarmos a nossa mentalidade relativamente a tudo aquilo que nos rodeia. Muito bem. Artur, e relativamente também, em comparação com aquilo que aconteceu no ano passado, acaba por também haver um debate que se sobressai pela importância do tema. Estou a falar do debate do dia 4 de abril, que tem por nome Reinventar o Interior, em que participam vários especialistas. E este encontro vai contar com a moderação de Vítor Neves. É preciso falar de coisas sérias, não é? Também neste tipo, com este tipo de iniciativas. É, apesar de eu lhe responder com uma atrevidade menos séria. Porque eu estava aqui a pensar, referir duas ou três atividades para sublinhar a diversidade deste programa da Festa da Primavera. Primeiro, é importante perceber que ele tem, podemos ver dois tipos de atividades, entre aquelas que vão ficar no dia, ficarão nas nossas memórias, mas não mais do que isso, e que se poderão esfumar depois, por exemplo, um ciclo de cinema, um torneio de futsal que vai acontecer. E temos aquelas atividades que vão ser estruturantes e que vão deixar uma marca para o futuro. O meu colega já referiu a inauguração dos dois auditórios nas escolas da Cordinha e de Lagares, e portanto são de facto dois espaços que vão ali ficar, que vão servir à comunidade, que eventualmente poderão ser abertos à comunidade no futuro, porque têm ambos muita qualidade, tanto pelo conforto dos espaços sentados que vão ter, como depois vão ter um pequeno palco para fazer algumas pequenas atividades. Foi uma marca emblemática do programa do ano passado, a colocação de painéis de azulejo nas principais escolas do agrupamento. Vai-se repetir, e é também uma criação dos alunos que vai ficar ali assim para as gerações futuras. Claro que sim. Que frequentem aquelas escolas. Por outro lado, depois as atividades vão de coisas tão comezinhas, tão simples, como, por exemplo, um piquenique. Na sexta-feira, todos os alunos do programa de escolas vão almoçar em piquenique, vão comungar, digamos, com a natureza, assim o tempo permite, esperemos que não chova, mas é de facto uma atividade muito simples, mas que permite essa comunhão e que tem uma raiz, sei lá, na história de todos, o almoço em conjunto, claro. Fazer de casa, comungar. Ou tem depois uma atividade que tem um outro envolvimento, uma outra exigência, digamos assim, do ponto de vista de conhecimento intelectual, como é o debate que a Liliana falou, Reinventar o Interior, Natureza, Homem e Economia. Vai ter como oradores o professor doutor João Luís Fernandes, o professor doutor António Amar, o professor doutor Lúcio Cunha, a doutora Ana Fonseca. Ou seja, vão trazer uma bagagem de conhecimentos que além de se abrir já a um outro tipo de público, tem também, ou permite também uma outra aquisição por parte de quem estiver presente. E com estes três ou quatro, com estas três ou quatro atividades que eu referi, penso que fica bem sublinhado, de facto, a transversalidade, a abertura deste programa da Festa da Primavera, que é de facto para todos, para os mais pequeninos, para os maiores, para os velhos, para os novos, para os que estão dentro da escola ou para aqueles que não estão dentro da escola, não querem deixar de diariamente ir aumentando os seus conhecimentos e a sua ligação à comunidade. Muito bem, portanto, e vejo aqui através do programa que tudo começa amanhã com o lançamento do jornal Edição Verde Papel Reciclado, e depois o encerramento vai acontecer, o encerramento das atividades na Cordinha com um sarau, não é? Pelo Clube de Ginástica de Oliveira do Hospital, música e jantar convívio e ainda uma caminhada. Exatamente, mas deixe-me só também dizer aqui uma coisa importante, é que esta festa não é uma atividade interna, é uma atividade que extravasa as próprias paredes da escola e que vem para a comunidade e que vem para as ruas e que vem e através destes deste propósito é exatamente isso, passar a mensagem para toda a comunidade, não só aqui na cidade de Oliveira do Hospital, mas em todo o concelho de Oliveira do Hospital, para esta grande necessidade que todos temos, e eu insisto e repito que a escola deve ter este papel de alertar todos que temos que mudar as nossas consciências, que temos que olhar de forma diferente para tudo aquilo que nos rodeia. E a grande positividade e essência desta festa é exatamente isto, não se cingir a realizar-se dentro do espaço da escola, mas a trazer a atividade para fora, a passar pelas ruas, a ir ao encontro das pessoas e sensibilizá-las. Temos aqui esta atividade do pré-escolar, do primeiro ciclo, do clube Ecoescolas, que faz esta sensibilização também ambiental. E, portanto, esta é a grande dinâmica. E, acima de tudo, também com a realização dos colóquios. Às 6:30, em cada um dos dias, temos dois colóquios, ou numa escola, ou na Cordinha, ou em Lagares, ou na Ponte, ou na sede. E, portanto, vejam o programa, não vou agora aqui repetir, mas há sempre dois colóquios. E é nessa perspectiva que eu convido todos a poderem participar. Os colóquios à noite às 8:30 e termina, portanto, vai começar amanhã às 10:30 e termina, vejam a deslocalização, não centralizarmos as atividades aqui na sede, mas vamos terminar esta nossa festa às 8:30, às 6:30 na Escola da Cordinha com a inauguração e uma atividade muito gira sobre as abelhas, mas também em paralelo iremos terminar em paralelo tanto na Escola da Cordinha como na Escola de Lagares da Beira. É um reforço da importância destas nossas escolas neste contexto, perceber que estas nossas escolas contam para o agrupamento. E, portanto, é esta perspectiva que nós queremos aqui e, naturalmente, convidar todos a poderem participar na medida do possível nestas atividades. Com certeza. Professor Carvalheira, estamos aqui então a falar desta festa da primavera, mas perdoe-me, mas terei que lhe tocar sobre o assunto da requalificação da escola sede, porque quem nos escuta não me perdoaria se não lhe fizesse essa questão. As obras continuam paradas, o Sr. Presidente da Câmara já disse que vai então rescindir o contrato e vai então fazer uma nova adjudicação. As obras estão paradas, portanto, o que deveria acontecer, ou já deveria estar pronto, vai demorar a ficar concretizado. Isto, de facto, é uma novela, é um pesadelo, aquilo que nós temos vindo a passar com a execução destas obras. E é um pesadelo para todos nós. É um pesadelo para a nossa comunidade, é um pesadelo para mim, é um pesadelo naturalmente para o Sr. Presidente da Câmara, que é o responsável pelo concurso e pela... de facto, as coisas não têm corrido bem. Segundo as palavras do Sr. Presidente, foi pedido a rescisão do contrato com a empresa que inicialmente foi contratada para a realização das obras. De todo, não estávamos a... Nunca esperávamos que esta situação se verificasse e chegasse a este ponto. Houve um grande objetivo e uma grande ação da nossa parte em podermos promover e fazer com que estas obras se realizassem, só que há contingências que nos ultrapassam e que nós não temos qualquer responsabilidade nesta situação, mas estamos muito, muito preocupados, não tem sido uma situação fácil. Os pais também têm manifestado o seu descontentamento. Sim, mas os pais têm sido compreensivos, têm sido tolerantes, naturalmente. Preocupa-me muito que os nossos alunos, os nossos jovens mereciam que já há algum tempo estas obras estivessem realizadas. Os nossos jovens, os nossos alunos, os nossos professores, os nossos funcionários, que têm sido eles de facto os grandes prejudicados por esta confusão enorme que se tem criado. E não merecíamos. não merecíamos que isto chegasse ao ponto em que está. Claro, porque ainda acredita que neste ano as obras possam ser retomadas, se bem que todos estes processos demoram muito tempo. Eu sou sempre um otimista por natureza e confio nas pessoas e confio na boa ação das pessoas e confio que o Sr. Presidente vai rapidamente acelerar um novo concurso para podermos executar a obra no mais curto espaço de tempo. As coisas, quando nascem tortas, dificilmente se endireitam. Parece que aqui, e peço desculpa pela expressão, um mal olhado, parece que alguém não quer que que estas obras se concretizem. Mas deixem-me dizer que os jovens oliveirenses vão ter uma escola como deve ser, porque já merecem, por todo o seu esforço, por tudo aquilo que fazem. Nós temos sido uns sacrificados por não termos as melhores condições físicas. Temos outras, temos boas condições humanas, mas não temos boas condições físicas. E no inverno reflete-se exatamente isso. E não merecemos que possamos continuar ou passar mais um inverno naquelas condições. E tudo vamos fazer, tudo o que estiver ao nosso alcance, para podermos sensibilizar, porque não está nas nossas mãos, como compreenda, não somos nós os promotores da obra, não somos nós que fazemos concurso público, mas tudo iremos fazer para sensibilizar, para fazer ver da necessidade urgente da realização da obra. Lamento muito esta situação, quero pedir desculpa, mas no qual eu não tenho também, como sabem, responsabilidade, mas ao mesmo tempo agradecer a capacidade de entendimento que os pais têm tido, a tolerância e o sentido de responsável que têm evidenciado. Muito bem. Professor Carvalheira, estamos então, julgo que a terminar esta conversa, destacamos e não vamos terminar de modo triste, vamos então destacar esta festa da primavera que decorre até o dia 5 de abril, envolve toda a comunidade educativa. Quantos alunos é que conta o agrupamento de escolas? Cerca de 2.300 alunos. Portanto, e todos de uma maneira ou de outra vão estar envolvidos nesta festa da primavera. Sim, não todos. Sei se algo tenha ficado por dizer, Artur. Não, eu podia só para terminar também com uma nota de algum humor. Este ano a festa até vai ser internacional neste momento. Temos lá cerca de 20 alunos holandeses a passar esta semana e, portanto, também eles vão usufruir do intercâmbio, não é? Também eles com a escola Gerrit Comrich, o escritor holandês que vive entre nós. E, portanto, este ano a escola até a festa, deixar só esta nota de algum humor, é uma coincidência, claro, mas vai ter até um toque internacional e, portanto, está no bom caminho. Muito bem. Os dois agradeço a vossa presença, esperando que esta festa da primavera resulte num sucesso. A Boa Nova vai também por cá divulgando e acompanhando algumas das iniciativas que for possível. Está bem? Nós é que agradecemos mais uma vez a disponibilidade da Rádio Boa Nova em podermos estar aqui hoje. Quero agradecer a grande disponibilidade da Rádio Boa Nova também participar na nossa festa da primavera e dizer, por exemplo, o meu amigo Vítor Neves irá estar a dinamizar o colóquio, reinventar o interior e, portanto, com a sua acutilância e com a sua forma fantástica, vai de certo tornar aquele colóquio uma mais-valia. Muito obrigado. E sei que ele também tem muito gosto de participar. Muito obrigada a ambos. A Boa Nova prossegue com a sua emissão.